Neste episódio, vamos falar sobre como alimentar sua fé de forma consistente. A fé, como um músculo, precisa ser exercitada, e isso acontece quando nos conectamos com Deus através da leitura da palavra, da oração e da prática constante da verdade. Imagine um rio fluindo constantemente. Essa é a imagem da fé que se alimenta da presença de Deus. Jesus disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Leia a Bíblia, mesmo quando não sentir vontade. Ore, mesmo em silêncio. Esses hábitos criam raízes profundas. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Que tal começar com um pequeno plano de leitura diário? Ou reservar 5 minutos pela manhã só para ouvir Deus? São sementes simples que produzem frutos eternos. Continue firme. Deus está te conduzindo.